cavaroa do Vivia às cinco. Nem levou um susto saindo do vão improviso. Era quase meio-dia no lado escuro da vida. É. Nunca viu Lou Reed walking on the wall side. Nem melodia transvirado rezando pelo Estácio. Nunca viu Allen Ginsberg pagando michê no Alasca. Nem Rambo pelas tantas negociando escravas brancas. Você nunca ouviu falar em maldição. Nunca viu um milagre. Nunca chorou sozinha num banheiro sujo. Nem nunca quis ver a face de Deus. Já frequentei grandes festas nos endereços mais quentes. Tomei champanhe e cicuta com comentários inteligentes. Mais tristes que os de uma puta no Barbarelas 15 para as 7. Reparou como os velhos vão perdendo a esperança com seus bichinhos de estimação e plantas. Já viveram tudo e sabem que a vida é bela. Reparou na inocência cruel das criancinhas com seus comentários desconcertantes. Adivinham tudo e sabem que a vida é bela. Você nunca sonhou ser currada por animais. Nem transou com cadáveres. Nunca traiu o teu melhor amigo. Nem quis comer a tua mãe. Só as mães são felizes. Uau!